Espíritu Santo, eu te necessito. Manda teu fogo às nossas vidas, Espírito Santo. Yeah. Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, 4, 15, 16, Efésios, né? Capítulo 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, ou seja, a igreja, ou as pessoas que são seu corpo e na expressão corporativa deles, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas, juntas, segundo a justa operação de cada parte, da parte de cada pessoa, que é o corpo de Cristo, da parte de cada pessoa que é o corpo de Cristo. Cada pessoa que está em Cristo, cada pessoa em quem Jesus Cristo está, em quem o reino de Deus está, e cada pessoa em quem o Espírito Santo está, não apenas como uma teoria, cada pessoa em quem o Espírito Santo está enchendo o espírito da pessoa e a alma, tais pessoas são o corpo de Cristo, a sua igreja. E nesse caso, cada indivíduo, com a expressão de todo o corpo, do qual todo o corpo, cada pessoa, de quem Jesus Cristo é o cabeça, é o Senhor, estará reunida, é unida pelo próprio Espírito Santo a outros que igualmente estão rendidos a Jesus, dos quais Jesus Cristo é o Senhor, o cabeça. E eles são os discípulos de Jesus Cristo e são o corpo de Cristo, a expressão visível do corpo dele na terra. E nesse caso, eles têm uma vida corporativa aqui. Por isso, do qual, ou seja, de Cristo, todo o corpo bem ajustado, cada indivíduo, cada pessoa que compõe o corpo de Cristo, a expressão corporativa dele, compõe porque Jesus é o cabeça de tal pessoa. E esta pessoa cresce nele diariamente. Como cresce? Quem opera esse crescimento? O Espírito Santo e a palavra, a revelação escrita de Jesus, que é como a pessoa irá seguir a verdade, mas em amor. O amor que é o sinal do batismo, do enchimento do selo do Espírito Santo. O amor de Deus na pessoa, e não as sensações emocionais chamadas de amor da natureza humana, como ilustramos na semana passada, que nem o amor da mãe se compara a este. O amor que é o sinal do batismo com o Espírito Santo. do qual Jesus Cristo é o cabeça. Cada pessoa, cada indivíduo, e todo aquele, em tudo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, do qual todo o corpo, ou seja, o conjunto das pessoas das quais Jesus Cristo é o Senhor, o cabeça, como está nos dois últimos versos do capítulo 1 desta carta. E ligado pelo auxílio de todas as juntas, cada pessoa na figura do corpo humano. Então, o restante do verso 16, segundo a justa operação de cada parte, a operação devida correspondente a cada um, cheio do Espírito Santo. Portanto, faz o seu próprio aumento. O aumento de quem? Do corpo de Cristo, preparo da noiva de Cristo. O aumento até que todos os que ainda estão fora da aliança do sangue de Cristo, que são a noiva deles, que estão perdidos, as ovelhas que ainda estão presas às garras de Satanás, o aumento refere-se a isto, e não o aumento numérico de congregações e organizações humanas, para oferecer um mercado, produtos de um mercado de nova era, com uma fé de nova era, de manipulação humana. Não é isto. É a fé que tem a ver com a rendição a Jesus, com o reino de Deus, com a manifestação do Espírito Santo, com a graça de Deus no indivíduo. Faz o seu próprio aumento, o crescimento numérico, não pelo crescimento de produtividade humana, é o aumento até que os que são a igreja do Senhor sejam reunidos. Milhares de pessoas receberão a manifestação do amor de Deus, do toque do reino de Deus, através de curas e outros sinais, milagres e maravilhas daqui para frente. Em nossa cidade, milhares irão receber. Como ouvimos no último domingo, ontem, mas destes, nem todos, para usar uma linguagem bastante realista e bíblica, destes todos, milhares, dezenas de milhares, querão receber a manifestação do Reino de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, mediante a ministração do Reino, do Evangelho do Reino de Deus, através de discípulos de Jesus, de ramos que estão nele entre nós, a igreja da palavra do poder. Destes milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, que irão receber o toque do Reino de Deus com milagres, prodígios. Destes, poucos serão a igreja do Senhor. Estes são os referidos aqui, amados, farão o aumento, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, o aumento numérico com os que vão sendo rendidos a Jesus, dentre todos os que irão receber a manifestação viva do amor de Deus, do reino dele ministrado e repartido através do corpo de Cristo, dos que são o corpo de Cristo, seus discípulos, sua igreja, sua noiva, os ramos que estão nele, dos milhares e milhares que receberão do reino de Deus, poucos, na proporção de milhares e milhares, os que receberão, os que se renderão a Jesus, os que serão enxertados no corpo dele, proporcionalmente serão poucos. Mas estes farão com que haja o aumento do corpo de Cristo, até que ele esteja completo. E é possível que muitos que ainda irão nascer, muitos que ainda irão ser concebidos através dos seus pais, estarão entre estes, Mas para isto, cada expressão local do corpo de Cristo há de viver desta forma, como está nos versos 15 e 16. E uma vez que cada um viva, atue, tenha identidade segundo a justa operação de cada parte, cada um há de ser ministrador do reino, do evangelho do reino em todo o tempo, e há de também ministrar uns aos outros com fruto do Espírito. Isto fará com que operará e o próprio corpo fará o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. A edificação em termos de completar o corpo e a edificação da identidade de Jesus nele. Edificação de si mesmo em amor. A edificação com o aumento do corpo não é em função de projetos humanos, mas em função do amor de Deus nos que já estão em Cristo. E a edificação é a edificação em que cada um é provisão para Jesus, para o Espírito Santo renovar cada vez mais a identidade de Jesus na pessoa, a edificação de si mesmo em amor. O serviço de cada um ao outro, aos outros, no corpo, o serviço de amor, o serviço do reino, o serviço de cada um aos outros, a expressão do amor como identidade, o amor de Deus derramado no coração de cada um, mediante o batismo e selo do Espírito Santo, a edificação de si mesmo em amor. E é então um novo mandamento, dado para os que viriam ser discípulos de Jesus em João 14, 15. É nisso que o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Nisto o quê? Se vos amardes uns aos outros. É este amor a evidência, o sinal do batismo com o Espírito Santo. É este amor, o sinal. Agora, se na sua equipe você não consegue vivenciar isto, pode ter certeza que jamais vivenciará. Tudo que você chamará, ou interpretará como amor, que é o fruto do Espírito Santo, é mesmo batismo com o Espírito Santo em você, sinal, o sinal do batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo derramado em você. Se em sua equipe, você não for isso em sua equipe, se esse amor não fluir de você, da parte sua, da sua parte para com os demais, não é dos outros para com você, é de você para com os outros. Se isto não ocorrer, ele não existirá em nenhum contexto da sua existência na Terra. Em nenhum contexto. Ah, no meu círculo familiar. Vocês já ouviram semana passada que o mais nobre do amor familiar terreno não se compara ao amor que decorre do batismo com o Espírito Santo, o sinal do batismo. Que é Deus derramando o amor dele nos nossos corações para que sejamos o seu corpo, a sua igreja. Se você não conseguir isto a partir da sua equipe, ou seja, se João 13, 4, 34 e 35, o novo mandamento, e como a primeira carta dada pelo Espírito Santo através do apóstolo João é por causa do novo mandamento, e o novo mandamento é o sinal do batismo com o Espírito Santo a partir deste, é que todas as demais manifestações do Espírito Santo para que os discípulos de Jesus, como ramos que estão nele, que dão fruto, muito fruto, manifestem, ministrem o reino de Deus. É a partir deste, sem este, o restante, qualquer coisa que a pessoa fizer relacionado com o reino de Deus, se puder ver alguns sinais, algumas curas, algumas coisas, logo, logo a pessoa estará enrolada pela serpente, através do orgulho e da soberba e outros pecados que virão juntos das obras da carne. Sem o sinal, sem este, pode-se sair por aí e começa, e se começa. E coisas grandiosas, a pessoa está manifestando-se no reino de Deus, ministrando o reino de Deus de forma extraordinária, como Atos 19 fala, testifica a respeito do que ocorria naquela altura, através do apóstolo Paulo. sem o sinal do batismo com o Espírito Santo enchendo, transbordando, transbordando, regando e transbordando, transbordando, pode o Senhor fazer coisas extraordinárias através de você. Mas logo, logo, a serpente enrolará em você. Pode ter certeza. O orgulho se levantará. A vaidade e a serpente levará você com ela. E você que, digamos, já havia sido usado pelo Senhor de maneira tão maravilhosa, tão espetacular, usado para manifestar o reino de Deus, repartindo de fato o reino de Deus. Ah, Deus usou você de forma extraordinária. Você se transformará em vergonha para o nome de Jesus Cristo. Isso ocorreu com dezenas no transcorrer do século XX. Pessoas que Deus usou de forma extraordinária e terminaram sendo uma vergonha para o nome de Jesus. Sabe quando isso começou, não sabe? Quando foram apagando o sinal do batismo com o Espírito Santo. A única maneira de se viver este sinal, de fato, é como o novo mandamento, João 3, 34 e 35. E a única maneira de viver João 3, 34 e 35 é através da sua... Alô? Equipe! A única maneira, a única chance, a única possibilidade, meu irmão, que você tem para viver novamente, para que o sinal do batismo com o Espírito Santo seja renovado em você diariamente, como os cânticos que cantamos. A única maneira é a partir e através da sua equipe. Se você não conseguir amar os demais da sua equipe como sinal do batismo do Espírito Santo em você, ou seja, é mais do que um mandamento. O batismo agora, que derrama o amor de Deus em nosso coração, não necessitaria mais necessariamente do mandamento, porque cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus fluirá na sua identidade com um deleite grandioso. Por isso que fizemos menção, eu não sei se alguém teve a curiosidade de abrir na carta aos Romanos, localizar onde, em outros lugares, onde Jesus diz também que quem ama cumpriu a lei. É aquele pedacinho lá na Carta aos Romanos, eu acho que é capítulo 13, entre o 12 e 13 de Romanos. Chegamos até a ter uma faixa aqui durante um tempo. Qual era o pedaço do verso? O amor faz o quê? Eu não entendi bem. Não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo. Ou seja, o amor reparte o que com o próximo? O reino de Deus. O fruto do Espírito, o reino de Deus. Se através da equipe, que é a forma, a possibilidade que temos de ter uma vida corporativa autêntica, e não através da reunião geral, se através da equipe você não conseguir vivenciar o novo mandamento e o sinal do batismo com o Espírito Santo, que, por sua vez, é o novo mandamento, tenha certeza, você não o vivenciará em nenhum outro contexto. Você poderá ter uma aparência externa tão bela. Não sei se você consegue se admirar ou admirar. Ou se admirar mesmo, também as duas coisas. Quando pega um ovo de galinha. Já viu que peça tão linda? Que peça tão preciosa? E você sabe que o que tem ali dentro, se não for estragado de qualquer maneira, é uma provisão de alimento muito nutritivo. Se o ovo passar pelo processo estabelecido por Deus para que o conteúdo dele se transforme em uma ave, que depois irá crescer e será para alimento, e um alimento saboroso, se isso não ocorrer com o ovo, você pode usar o conteúdo que está por trás daquela casquinha fininha, que também é um alimento muito, muito nutritivo. O ovo verdadeiro, não o artificial das granjas. Como é belo o ovo. Como você vê a vida que ali está. Mas como é frágil aquela casca. Nós ouvimos várias vezes de pessoas que desenvolveram uma técnica e elas conseguem tirar o conteúdo inteirinho do ovo sem quebrar a casca. Já viram isto? Elas fazem um pequenino furo em uma das extremidades e conseguem tirar tudo, todo o ovo, o conteúdo, e fica a casca. Você olha, imagina que é um ovo, quando pega é super leve, não tem nada dentro, mas a beleza externa está. Lá de dentro não existe vida. Sem um novo mandamento, sem o sinal do batismo com o Espírito Santo, e sem que o sinal do batismo com o Espírito Santo, que é o novo mandamento, sem que ele seja vivenciado a partir da sua equipe, você pode ter a beleza externa como for, o vocabulário evangélico com aparência de piedade, pode ter um rosto simpático e dócil, você pode ter um semblante leve e agradável, mas, na verdade, só tem aparência externa. Do lado de dentro, não tem a vida do reino de Deus, que é o Espírito Santo, manifestando Jesus Cristo nos termos da palavra dele, a igreja da palavra e do poder. E a manifestação do Evangelho do Reino, o repartir do Evangelho do Reino com as pessoas. É a partir da equipe. E isto é com você, não é dos outros para com você, de você para com os demais. E para com todos. Você para com todos. É como identidade, então não é para uma pessoa e para outro, não. É identidade. Mas com um pouco, digamos, de boa vontade, ou uma fé pela metade, ou uma obediência pela metade, a pessoa pode começar a ministrar o Evangelho do Reino, e ela pode também receber uma ativação do batismo com o Espírito Santo e ministrar o Evangelho do Reino de forma extraordinária, repito uma vez mais, e logo depois. Mas se esta pessoa não vivencia o sinal do batismo com o Espírito Santo, vai terminar a vida dela como uma vergonha para o nome de Jesus do Evangelho. E eu vou repetir de novo, centenas, talvez milhares, até onde eu posso saber, é pelo menos centenas no século XX. E também outros tantos já no século XXI. Pois estamos em apenas 14 anos do século XXI, muitos já no século XXI, que Deus usou maravilhosamente nos anos 90, pelo menos, já se tornaram vergonha. Por quê? Apagaram o Espírito Santo. O sinal! Porque não vivenciaram na expressão corporativa, do qual todo o corpo bem ajustado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. E este amor é o sinal do batismo com o Espírito Santo, o mandamento que está em Efésios 5, versos 1 e 2. Quantos, a ler essa história do século XX, de pessoas que Deus usou de forma tão impressionante e inquestionável, e terminaram a vida como vergonha para o nome de Jesus. Também já no século XXI. Precisamente como está na carta dirigida pelo Senhor à igreja de Éfeso, no Apocalipse, capítulo 2, é que lemos no último domingo, junto à oferta do amanhecer. Esta igreja que recebeu esta carta, e através da qual a igreja do restante do século até Jesus voltar recebe o ensino, a revelação e a transferência do dom do Espírito Santo de forma extraordinária. Através desta igreja, desta carta, 40 anos mais ou menos após esta carta ter sido escrita, após a igreja de Éfeso receber aqueles santos e fiéis em Cristo Jesus, eles recebem a carta ditada por Jesus em Apocalipse 2. E naquela altura Jesus disse o quê? Que havia ocorrido com eles? Deixaram o primeiro amor. E se prosseguissem sem arrependimento, ou se mantivessem naquela direção, seriam cortados dele. Vergonha para ele. Agora, Efésios 4,15, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Crescemos em tudo, em todo o tempo. O selo do Espírito Santo, o batismo, o enchimento do Espírito Santo, para que o sinal, que é esse amor de Deus derramado no coração, provê precisamente o crescimento em tudo e contínuo. Se já se tem 110 anos de idade, e 110 anos de crente, não para de crescer nem um dia. Mas pelo contrário, se tem 110 anos, irá crescer mais do que quando se tinha um ano. Em Cristo. E agora já tenho tanto tempo. Eu preciso mais crescer. Começa a morte. A serpente começa a enrolar-se na pessoa. E aí, cada um, como parte do corpo local, bem ajustado, você é ajustado à sua equipe, portanto, seremos ajustados corporativamente como um todo, o que irá prover a ministração do Evangelho do Rei, da Igreja, da Palavra e do Poder, espontaneamente e abundantemente, e a vida de Jesus Cristo fluir como novo mandamento, na interação, não artificial, mas mediante o fruto do Espírito, como equipes na expressão corporativa nossa. E então serão edificados, desafiados para irem e repartirem cada vez mais o Evangelho do Reino de Deus. As pessoas irem e serem aqueles generais do Reino de Deus, nos quais a manifestação do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 12, as 9 manifestações fluem. E a pessoa sempre consciente é Jesus Cristo, é a graça dele, é a misericórdia dele. Não sou eu, como foi o que Pedro e João disseram, não fomos nós. É Jesus Cristo, é em nome de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, é em nome de Jesus Cristo a quem vocês crucificaram. E o que eles oraram quando foram liberados da prisão, em Atos capítulo 4, ao encontrarem os outros da equipe deles, Eles saíram da prisão em Atos 4 e foram para onde? Para uma casa onde quem estava lá? A equipe deles. Porque naquela altura, quantos eram dos cães de Jerusalém? Não caberiam em uma casa de jeito nenhum. E nem duas, nem 10 casas. Pois se somente 3.000 em um dia e 5.000 no outro dia foram para a inspeção corporativa da igreja, através da equipe deles. E fizeram o quê? Aquela oração, aquela adoração, aquela oferta ao Senhor. Oração que é adoração. E ele suplicou o quê? Agora, Senhor, olha para as ameaças deles. E concede aos teus servos que falem, que ministrem o evangelho do Reino de Deus com ousadia, com coragem, mais ousadia. O que mais? Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, como pelo nome do Santo, pelo nome do teu Santo Filho Jesus Cristo. É isso, amados. A equipe sai. E o que segue a partir dali, de Atos 4, ainda em Atos 4 tem um parágrafo após este, né? E segue 5, a referência à igreja, como um todo, pode ter certeza que é a partir da realidade que fluía através daquela equipe da qual Pedro e João eram partes. Estavam cheios do Espírito Santo. E diz a palavra, quando eles terminaram de orar, de ministrar, de adorar o Senhor, não foi oração religiosa, quando eles terminaram, o que aconteceu? O lugar onde eles estavam tremeu, literalmente, tremor de terra. E o que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo, ou seja, reativação, renovação do batismo com o Espírito Santo. Então eles foram cheios de que mais? Do amor de Deus, renovado neles, ativação. Enquanto você está fazendo a escola, na segunda vez, se estiver fazendo de forma correta, com entendimento devido, é o que está ocorrendo em você. E como ouvimos ontem, após a terceira vez, com a motivação devida, então a ativação será plena para você seguir como está aí no livro de Atos. O que eles suplicaram e o que Atos, o livro de Atos a partir do capítulo 4 começa a mostrar, 4, 5, 6. E o que não foi escrito é o que está sendo escrito. Em cada momento onde expressão da igreja de Cristo, do corpo dele, esqueceu o seu corpo, 2 ou 3, em qualquer país da terra, como a menina escrava na casa do general Namã, sozinha, não tinha mais ninguém. Lá ela levou o reino de Deus. Foi ponte. Como 3 adolescentes levados escravos para a Babilônia, chegando lá, foram manifestadores espetaculares do reino de Deus. Isto é para ser normal na nova aliança, com cada filho, filha do Deus vivo. E não um relacionamento artificial, religioso, de reuniões, e não de corpo de Cristo e ramos que permanecem nele. Eu gostaria muitíssimo que desse tempo para cada um de nós e toda a comunidade evangélica e a Vexamaia, tantos quantos interessassem, ouvissem o ontem, hoje ainda. Gostaria tanto. Mas eu me gostaria. Vamos nos servir. Lembrando-nos dos 4 cânticos que cantamos hoje. 3, né? Os 3 cânticos. Porque eu recebi do Senhor. Do Senhor Jesus Cristo o que também vos ensinei, vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido, o que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, cada vez que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha, até que Ele volte. Ora, vem, Senhor Jesus. Pai triuno, nos termos da palavra do Logos escrito que acabamos de proclamar, o qual traz esta refeição à existência para a igreja, que é o corpo de Cristo, e não para a igreja, a organização religiosa humana, mas para a igreja, que é o corpo de Cristo, o Logos escrito, traz esta refeição. E quando este corpo de Cristo come esta refeição, o Logos escrito se cumpre diante de todo o universo e diante do Senhor, dos teus olhos, do teu coração, Pai triuno. Por isso, em nome de Jesus, comemos e proclamamos, ao comer, o cumprimento da palavra que lemos, proclamamos agora, da qual nasce esta refeição, em nome de Jesus. Agora, o meu apelo novamente. Descubram como ajudar os anciãos das suas equipes, para que ninguém vinculado à sua equipe fique sem ouvir e ouvir o sábado da semana anterior. Qual foi o dia da semana? Do mês, perdão? 20. E que ouvimos juntos na oferta do amanhecer do domingo 21. O apelo: ajudem, apresentem-se. Ou o Espírito Santo nada tem a ver com você. Você é alguém inútil, porque a justa operação que corresponde à sua parte não existirá. A operação devida através de você não haverá. Então, você é como uma parte do corpo humano que morreu, está necrosada, não recebe mais a vida através do sangue. O que tem que fazer com essa parte do corpo, quando isso acontece no nível físico? Tem que amputar, senão o corpo inteiro irá morrer. Se a justa operação de cada parte, como sinal, como evidência do sinal do batismo com o Espírito Santo está em você, é o meu apelo. Junte-se, ajude os anciãos das suas equipes, para vocês lutarem, para que ninguém da sua equipe fique sem ouvir o sábado, dia 20, a sexta-feira, dia 19, a quinta-feira, dia 18, e a quarta-feira, dia 17, porque tudo, os quatro dias, e que prosseguiu no domingo, e na segunda e na terça desta semana, é a respeito de o sinal do batismo com o Espírito Santo, através do qual todas as demais manifestações do Espírito para o Rei de Deus manifestar-se, como 1 Coríntios de 12 a 14. Todas as demais manifestações do batismo com o Espírito Santo virão a partir deste sinal. Mas, além disto, de você lutar, ajudando a sua equipe, os anciãos, para que todos ouçam, então, de sábado a quarta da semana passada, então, de 20 até 17, 16, 17 é quarta? Foi quarta? Então, tentem descobrir uma maneira para ouvir o ontem. E algumas orientações práticas, entre elas, escrever toda a operação da graça de Deus, mediante o Evangelho do Reino, o Reino de Deus em você, em curas variadas, em você e na sua casa, na sua família. Aquele caderno para você escrever, eu quero reforçar, em você e em seu próprio corpo, da sua família, um somente para estes, da sua casa. Isso com o que é óbvio, e não com a inventação, a interpretação, a forçação de barra para dizer que é o que não foi. E o outro para você escrever, registrar todos os casos nos quais você foi levar a Igreja da Palavra do Poder, o ministrar o Evangelho do Reino, os sinais do Reino, curas, como está em Atos 4, o pedacinho que nós recitamos há pouco, a súplica que os discípulos fizeram juntos, através do equipe deles, quando Pedro e João são liberados da prisão, que eles pediram ao Senhor. Cada pessoa que você tiver oportunidade, a decisão de orar e ministrar, registre. E registre também as curas, as respostas que você teve. Um somente para isto. E o outro para você registrar o que ocorreu no seu corpo e na sua casa, na sua família consanguínea, ok? Pelo menos família imediata. Recordo isto. E suplico isto. Que ouça ontem. E suplico isto. Ajude os anciãos a favor de todos nas suas equipes, com respeito a estes, esta evidência do batismo com o Espírito Santo, de quarta-feira a sábado da semana anterior, de 17 a 20. E então, já o ontem. E agora? O agora não? Maranata, Jesus!